os ouvintes da Boa Nova já nos habituaram a serem open-minded, mentes abertas. Então, antes de mais, dizer saudá-los, muito boa tarde, bem-vindos a mais uma emissão de O Que Se Fazem, Cá Se Tocam. Mas hoje, de facto, tem que ter uma mente muito aberta. Isto porque tem que se imaginar, não num palco, não em casa ouvir um disco, mas em, se calhar na rua em que aparecem um conjunto de pessoas que vos vão incomodar, até o termo certo, se calhar, incomodar, pelo menos fazer com que vocês não passe despercebido, uma companhia que aí vem fazendo uma algazarra. É assim que podemos classificar a Feliz Barroca. É mais ou menos, porque nós temos a banda começou a tocar mais direcionado para a rua, mas entretanto o nosso espetáculo também é muito, já começámos a fazer, já tínhamos quase desde o início também começámos a trabalhar em palcos, pronto, e também temos, o espetáculo é diferente. Na rua é sempre mais interativo e mais direcionado mesmo para as pessoas, mais um contacto muito mais direto. E o palco, pronto, é mais a versão espetáculo, pronto. E temos, pronto, não temos grande distinção, assim, somos das duas quase da mesma maneira. Ora bem, para os mais distraídos, estamos a falar hoje com a companhia Algazarra. Eles lançaram o seu primeiro disco, apesar de andarem aqui já há algum tempo, e lançaram precisamente na semana passada. Mais que merecido que tenham destaque aqui na Boa Nova este primeiro disco, que é uma aventura que faz levar a vossa animação à casa das pessoas. Pronto, geralmente quando metem o nosso disco é mais para fazer uma festa e ficar. Pronto, é assim, a música muito direcionada à alegria e à festa, pronto, aquele sentimento de libertação do stress, libertar energia, fazer exercício, dançar, pular. Aliás, nós de fundo vamos ouvindo. Né? Vocês estão em estúdio, provavelmente agora, ou no sítio onde habitualmente ensaiam. Estamos em ensaio. Estava no ensaio, sim. Eles continuaram a ensaiar. Uhum. Vamos ouvindo no fundo este som. Fundo, é até engraçado. É isso. Luís, olha, assim, antes de mais agradecer-lhe o estar aqui connosco para falarmos sobre este vosso álbum de estreia, não é? Quando é que uma banda, e depois já lá vamos a outras vertentes, decide agora a altura certa para lançar, como dizia aqui há algum tempo as vozes da rádio aqui na Boa Nova, lançar um cartão de visita? Se calhar há muitas bandas e projetos que pensam muito no mercado. E quando é que é a melhor maneira, quando é que é a melhor altura, pronto, para cativar o maior número de pessoas, no fundo, há sempre estratégias, mas nós não fomos muito pela estratégia, fomos mais pelas possibilidades, no fundo, que se foram surgindo para nós realmente conseguirmos gravar e pronto, depois o tempo que demorou e o trabalho todo que envolveu foi assim um bocado demoroso, pronto, acabou por se perder assim, no fundo as pessoas diziam-nos, agora que é uma boa altura, só que pronto, nós também não tínhamos. Estávamos a aprimorar o nosso trabalho e pronto, preocupámos-nos mais com lançar assim mais ou menos já uma coisa que transmitisse a nossa identidade melhor, no fundo, do que ser na altura certa e não estarem as coisas realmente prontas, como, pronto, ao gosto de todos, no fundo, somos 9 gostos diferentes e pronto. Enfim, mas isto dos discos para vós não era como muito estranho, não é? Essencialmente pela participação que têm tido com os Blessed Mechanism. Sim, pronto, foi uma participação que nos trouxe bastante visibilidade, sim, pronto, foi muito bom, gostámos muito também desse troca que fizemos, no fundo, de fusão, sonoridades, a sonoridade deles é um pouco diferente da nossa, pronto, e essa fusão agradou-nos também, foi bastante. musicalmente e também visível, com a visibilidade, foi assim uma coisa muito boa de acontecer. Em termos de fusão de sons, né? Onde é que vocês vão buscar a vossa inspiração? Eu vou dizer, há pouco falava de ter uma festa. Eu, quando ouvi o disco, trouxe-me lembranças de vários tipos de sons, nomeadamente, por exemplo, lembrar os Pogues. Pois, isso. Depois cada pessoa, com a sua musicalidade que tem, vai fazer as suas associações. Há muitas pessoas que nos dizem milhares de coisas que nem eu, que há tantas, há muitas coisas que nem conheço, que parece com aquele, ou parece com o outro, e pronto. Mas a inspiração eu acho que vem sempre do cosmos, é o que eu acho. Pronto, eu faço muito. Quando componho, eu também prefiro não absorver, pronto, estar sempre a ouvir muita música, porque também às vezes acho que isso pode nos condicionar mesmo a nossa criatividade. Pronto, quando estamos à procura de criar algo original, só ouvimos música que depois nos fica na cabeça, ou necessariamente apanhou-se a linha condutora, né? Bem que, pronto, quando começámos o projeto, era mesmo assim, pronto, os músicos que constituíram o Algazarra, pronto, tínhamos assim este gosto pela música do mundo, seja desde a África, pronto, digamos, a parte mais oriental também, música jazz, havia muitos gostos a... Pronto, assim, muitos caminhos a seguir. E fomos tentando juntá-los um bocadinho, todos no só projeto, tentar, no fundo, tocar. Porque a música também é para tocar nas pessoas, e assim, com este tipo de abranger vários estilos, e estar, é como estar com as pessoas todas ao mesmo tempo. No fundo, vamos, se calhar, tocar no maior número de pessoas se tivermos um estilo que não é definido. No fundo, nós tentamos não definir o nosso estilo, porque é um estilo, pronto, é assim como é. No gang, no police, no corruption. Hold my love, it's alright to love ya. And it's in life, and it's in loving people. Hold my love. We'll be right back. sabes-nos apresentar quem são os seus companheiros de jornada nesta companhia? Temos o Luís Bastos no clarinete, o Hugo Fontainhas na bateria, Hélder Silva na percussão, Francisco Amorim no trombone, Luís Barroques, que sou eu, que canto e toco guitarra e saxofone. Temos a Kiara na voz, que entretanto entrou, já tinha estado no projeto, que chegou a gravar na maquete, mas não gravou neste disco, pronto, porque entretanto saiu e voltou a entrar. O Pedro Pereira. O Júlio, que é um músico convidado, mas que já tocou muito connosco e sempre que pode toca ao vivo, que é suíço, e, pronto, da flauta. Depois temos o Pedro Pereira no contrabaixo e no sousafone, quando é a versão de rua. Quem é que teve a ideia do nome? É que assim, eu vou dizer, poucas e raras vezes o nome de uma banda está tão bem sintonizada com a vossa personalidade. Pronto, foi um grande brainstorming assim, de alguns quase meses, não, mas assim um mês pelo menos foi. De ver muitos nomes, rir muito, inventar nomes. E pronto, e algum de nós surgiu com. E assim, Algazarra, primeiro, era para ser Algazarra, mas pronto, depois surgiu alguém que, com a palavra companhia, que queria dizer ao mesmo tempo família. E nós vivíamos e vivemos muito em família, no fundo, somos assim uma família. Não vivemos todos na mesma casa, já chegámos quase a viver todos na mesma casa, mas. A vida, pronto, temos juntado assim, juntou-nos assim e pronto, companhia é isso, é uma palavra romena também, quer dizer, caravana, família, aquele grande barco, pronto, que vai seguindo, né, como vamos para a estrada e fazer qualquer coisa que seja, é sempre nesse espírito assim de, pronto, e no fundo alargar a nossa família com as outras Exato. Pessoas que também fazem parte dela. Apesar de estarem um pouco mais distantes. Mas acaba sempre por juntar as pessoas e fazer festas. Vocês têm base na zona de Sintra, não é? Sim, moramos quase todos na zona de Sintra. Pronto, há alguns. Pronto, o Luís Bastos mora em Lisboa e a Kiara também. Vocês neste disco lançam vários agradecimentos. E muito desse agradecimento tem a ver com pessoas que, de algum modo, partilharam convosco este projeto ao longo destes, que vão já quase quatro anos, não é? Sim, sim. Pois é, a família que se foi criando à volta de nós, né? Pronto, não sendo assim, pronto, não são fãs, são mesmo amigos e pronto, são a família, no fundo. Vocês neste CD têm aqui uma faixa interativa, não é? Primeira, exatamente, sim, sim. Um vídeo. Uhum. Em Portugal foi alguns, pronto, foi quase, pelo que me recordo, a maior parte é em Lisboa até, uhum. Que foi na Gulbenkian, imagens que nós tocamos na Gulbenkian. E isto também tem a noção de quem coloca este CD no PC, de ter a noção do que é a companhia ao vivo partida pelas ruas. Lançámos já com um videozinho, porque pronto, também gostávamos de mostrar a imagem, no fundo, porque pronto, as pessoas, quem não nos conheça, ouve o CD, pronto, a nossa imagem é sempre, pronto, uma fantasia, no fundo, da pessoa que não nos conhece, até nos ver e sentir realmente como é que é, no fundo, e assim com esse vídeo já mostra um pouco, pelo menos a vertente móvel e a nossa vertente mais assim, acústica, porque sentimos também ao tocar assim na rua e nesse formato também a liberdade, não temos microfones, não temos fios e não temos, podemos andar pelo meio das pessoas, dançar com as pessoas e tocar a música ao mesmo tempo. Eu imagino que um espetáculo vosso é necessariamente cada um diferente do outro, em função da reação das próprias pessoas. Sim, tem grandes, pronto, sim. Nós temos assim um formato, pronto, quando há assim grande interação do público, temos os nossos sketches, as nossas coisas, não é? No fundo, que já estão programadas. Depois, se há improvisos, no fundo, com as pessoas, isso já depende de cada espaço, não é? É isso, e depende de cada reação, não é? Mas pronto, nós também é que é muito, pronto, a reação das pessoas faz sempre mesmo que seja boa ou má, vai sempre engrandecer o espetáculo. No fundo, é sempre uma troca energética, né? Tentar, se há alguém que não está a gostar, nós vamos lá, dar uns beijinhos, umas massagens e tocar, fazer uma serenata e acabamos sempre por, pronto, não é conquistar, mas é mais aquela, tocar na pessoa, a pessoa pode estar a estranhar, no fundo, que som é este, confusão é esta, mas é maluco, o que é isto, e pronto, e nós vamos lá acalmar esse espírito assim de, eu não conheço nada disto, isto, pronto, e às vezes as pessoas fecham-se um bocado quando não conhecem, então nós tentamos, pronto, que as pessoas se abram e escutem e dancem e se libertem da sua mente, pronto, pronto, é assim. Então vocês são, por norma, uns agitadores de consciências? Sim. Consciências e de físico também? Moléculas do espaço, no fundo, o ar, agitamos o ar e o ar, pronto, contagia as pessoas, pronto, e tem, vão-se contagiando umas às outras. Mas já apanhámos também muitos públicos que gostam de estar sentados, ouvir e apreciar de outra maneira. Não é preciso estarem a dançar e arrancar os cabelos ou pronto, para sentirmos que as pessoas estão a gostar. Há muitas maneiras de se gostar, de demonstrar a apreciação. Quero aquilo que não passa, quero aquilo que não vejo, quero... quero aquilo que não posso. Quero acordar sem tristeza num mundo cheio de beleza. Não quero ser mais omitido nesse mundo sem sentido. Não quero estar escravizado, quero ser encurralado. A todos esses que oprimem, digo não muito obrigado. Quero a faca, eu quero o queijo. Quero aquilo que não passa, quero aquilo que não vejo. Quero aquilo que não posso. Bum, bum, bum. Nesse mundo sem sentido, não quero estar escravizado, não quero ser empurrado. Todos esses que oprimem, digo não muito obrigado. Quero a faca, quero o queijo, quero aquilo que não passa, quero aquilo que não vejo, quero aquilo que não posso. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Curiosamente, vocês conseguem, em termos de som, buscar o ska, por exemplo, buscar qualquer coisa de árabe também, o folk, o afrobeat. E como é que vocês conseguem conjugar todas estas sonoridades num projeto? É assim mesmo, pronto, nós não temos um objetivo musical, não queremos só fazer isto, ou só aquilo, ou com outro. Nós queremos fazer tudo, musical, desde que seja música e que sentimos-nos bem a tocá-la, porque gostamos da música, seja qual a música for, fazemos-la e tocamos-la. Pronto, temos música, mas é sempre a nossa única maior preocupação será mesmo o ritmo, a vida que a música pode ganhar e estar sempre a alimentar esse lado na música, que é fazê-la estar mais viva para contagiar as pessoas e contagiar-nos a nós mesmos que estamos a tocá-la. Aquela, não sei explicar também, que é quando ouvimos a música ou tocamos, a sentir borbulhar como se fosse uma cerveja com gás ainda, no fundo, que está viva, está, pronto, tem vida. Porque se fosse também para não tornar os estilos, são para também quebrar um pouco a monotonia, senão tocávamos sempre um estilo. Uhum. Seria um bocado monótono, pronto, como gostamos todos de tanta coisa, assim, estamos sempre mais contentes com o que fazemos. Luís, mas em termos de criação do grupo, vocês já vinham de outros projetos em termos musicais, ou quando criaram de raiz, não é? Sem que houvesse um background de outros projetos, ou que até neste momento não estarão ligados a outros projetos? Pronto, há sempre vários projetos, nós temos, pronto, e todos nós já, todos tinham tocado e tocam em outros projetos, no fundo. Este projeto foi, pronto, quando começou, eram, pronto, todos vinhamos de outros projetos, mas, entretanto, focámos-nos neste projeto, portanto, foi como um projeto quase de vida, no fundo, dedicámos-nos, assim, de corpo e alma ao projeto e andámos muito na estrada a tocar. A seguir aos 3 meses de banda já andávamos aí pela rua, de um lado para o outro, portanto, sempre dia aqui, outro dia ali, fizemos o Algarve, assim, andámos assim por vários sítios. O Festival Andanças em 2005 foi um ponto de viragem para vós? Pronto, começámos em 2005, quer dizer, a primeira vez que fomos ao Andanças foi o primeiro ano que juntámos nos juntámos, no fundo, e pronto, e foi também pelo boca a boca que chegámos. Pronto, gravámos um concerto, quase o nosso primeiro concerto no Olga Cadaval, foi assim uma escola, era um concerto até para uma escola de Odrinhos, assim. Pronto, havia alunos que nos conheciam e convidaram-nos para ir lá tocar na festa deles, que eram, e gravaram-nos esse concerto, e era isso que nós mostrávamos, apesar de ser mesmo o primeiro, aquilo em que tudo está assim nervoso e corre assim sempre, pronto, muito tremido, porque está tudo assim com medo de se enganar, e pronto, acaba sempre por ser engraçado ouvir isso mais tarde. Mas nessa altura, pronto, foi ouvir o nosso contrabaixista que conhecia algumas pessoas de Pé de Chumbo e pronto, e entrou em contato e mostrou-lhes e eles gostaram e tocámos, fomos a Évora até tocar à Sociedade da Harmonia, pronto, que era mais ou menos também um dos sítios deles. E pronto, depois o Andanças deu-nos foi o espelho de vermos como é que já, pronto, tocávamos sempre que 300, 400 pessoas, assim, já tocámos para, sei lá, 1000, ou, pronto, e ver que aquilo, as pessoas aceitavam muito bem, aquilo, tínhamos o público a pular, como nunca tínhamos visto também, porque é um festival que as pessoas ali gostam de música e pronto, e dançam, não, e libertam-se, e pronto, foi a partir de, também daí, deu-nos muita, muita força para continuar, pronto. Este tipo de som que vocês conseguem gerar tem a potencialidade de ser bastante internacional, ou seja, qualquer pessoa, venha ela do ponto do globo que vier, é incapaz de ficar serena a ouvir-vos, né? Pelo menos tem uma reação qualquer. Também isso justifica que vocês logo um ano e pouco depois, começaram logo até com, já num país escandinavo, já na Eslovénia. Sim, sim. Pronto, é isso. Nós somos... pronto, também que tocávamos muito para, pronto, em Cascais, por exemplo, onde há muitas pessoas também de várias nacionalidades, e pronto, passámos por, pronto, eu já estive em Londres, o baterista também, o trompetista também, já passámos assim por vários sítios, então há uma certa lado internacional em todos nós, no fundo, todos nós já viajámos e pronto, e o mundo é igual em qualquer lado, tem as suas coisas boas, as suas coisas más, e no fundo tem pessoas, e todas as pessoas são humanas, e têm, pronto, coração e alma, e no fundo nós, o que nos difere às vezes é a linguagem, mas, e pronto, e eu, pronto, quando fiz letras também, no fundo, a tentar dar mensagens em várias línguas, pelo menos as que eu conheço, assim consigo falar mais ou menos, para, pronto, que era como a nossa música também tem assim, uma mensagem que, pronto, que também para as pessoas se juntarem e não se afastarem, no fundo, que é unirem-se, porque no fundo aquela união que faz a força, no fundo não existe muito, quase não existe na nossa sociedade. Nós vemos coisas a acontecer que é mesmo por as pessoas viverem completamente isoladas, são vizinhas, mas não se conhecem, não se falam, e a música ajuda a aproximar as pessoas e a fazê-las esquecerem essas diferenças e abraçarem-se e dançarem juntas e conversarem, se calhar 5 minutos e ficarem realmente a conhecer a pessoa que está ao lado delas. Temos assim, nos nossos concertos também temos os momentos do abraço, os momentos do beijinho e do carinho, que é preciso, no fundo, nós somos seres humanos e, pronto, seres que precisam de muitas coisas. E a música abre, às vezes, as pessoas ficam atentas, dão-nos a sua atenção e nós, pronto, tentamos criar algo com elas, pronto, assim, pelo menos o nosso objetivo é tentar criar uma nova realidade, mas tem que ser aos poucos. Pessoa a pessoa, e pronto, e assim também abrangemos esse lado internacional, porque também temos muitos amigos estrangeiros e que assim conseguem entender o que também nós queremos dizer, porque no fundo ouvem a letra, percebem inglês e pronto, a mensagem é assim mais fácil também de entender. Behind me, they will never gonna catch me, 'cause I'm moving with give me your hand, my brother, and together we'll find a new world. Gypsy reggae, just calling on. Gypsy reggae, just calling on. Há pouco dizia que companhia, que é um termo até de origem romena. Curiosamente, vocês podiam ser associados um bocado àquela ideia antiga de saltimbanco, do cigano, né? E curiosamente, aliás, está um tema que vocês têm aqui que é Gypsy Reggae, não é? Sim, sim. Que é, pronto, tem a ver com esse lado, no fundo, porque são, pronto, ciganos, eles, no fundo, são é uma linhagem de pessoas que são nómadas, no fundo, e continuam a tentar sê-lo, cada vez mais difícil nesta sociedade, mas continuam a tentar sê-lo e pronto, as pessoas às vezes não conseguem entender, ou pronto, a discriminação, isso tudo são faltas de perceberem porque é que as coisas chegaram a este ponto e de onde é que vieram, para onde é que vão e o que é que no fundo têm direito a ser, mas não os deixam ser. Pronto, tem a ver com a viagem. Enriquece muito uma cultura, no fundo. São pessoas que bebem água ali, conhecem aquela pessoa. Pronto, têm um conhecimento do mundo diferente, no fundo, esses saltimbancos. A ideia que podemos tirar da vossa intervenção, porque também há aqui um aspecto interventivo em termos de musicais, e até pela maneira como falo há pouco das comunidades, é também o apoio para as minorias, ou seja, criar que não haja diferenças entre as povoações, digamos assim. Sim, é muito isso, porque somos todos iguais, no fundo, carne e osso, pele, sangue, e depois o resto é tudo que, onde nós vivemos, o que nos são oportunidades que nós temos. Porque quem nasce no meio de um deserto não tem a mesma oportunidade que quem nasce numa cidade, né? E que pode trabalhar, os pais podem trabalhar, os pais de alguém que vive no deserto têm que andar à caça e têm outras coisas, têm outras oportunidades de vida. E se nós vamos fazer fronteiras e proibir as pessoas de viverem num sítio onde há mais oportunidades só porque nasceram noutro sítio, as fronteiras, pronto, também são um grande engano para nós, para a espécie humana, no fundo, porque não há nenhuma diferença entre os seres humanos, só a própria, é isso, as oportunidades e cultura que cada povo tem, e isso não, nós tentamos também quebrar essas barreiras. É assim, é festa de diversidade, diz para quem viu, onde, ao que parece, tocaram com os Terracota, não é? É o expoente máximo de vocês de facto atuarem, ou seja, é uma festa precisamente dedicada a dizer que há várias diversidades de povoação, de povo neste planeta, e que tem um fio condutor que é a música entre eles. São vários. Pronto, é isso que eu vou dizer. Não é? Festa de diversidade é mesmo isso, é uma diversidade. E pronto, e acho que nos enquadramos lá também muito bem, porque também tentamos ser versáteis, né? Que é, pronto, já vimos também em concertos que damos, às vezes nas aldeias já há muitas pessoas, desde a Roménia, há portugueses, ingleses, franceses, todo mundo, e ficam a dançar juntos como se fossem todos do mesmo sítio, não há diferenças. Pronto. assim, qual é o palco preferencial para vós? É o estar na rua? É um palco mesmo? Quer dizer, depois há opiniões pessoais. A minha opinião pessoal, eu gosto, prefiro a rua, às vezes, ao palco. Às vezes, quer dizer, gosto mais de tocar assim, no meio das pessoas, do que estar a tocar ali com as luzes e com... Pronto, se bem que é diferente, pronto, mas como trabalho humano, gosto mais de tocar na rua, mas a nível de tocarem mais pessoas, no fundo, e fazer uma festa maior, com mais pessoas, tem que ser com um palco, porque temos que ter amplificação para conseguir encher uma praça como o Terreiro do Paço com o nosso som, não é? Porque quando tocamos na rua, assim, pronto, às vezes conseguimos juntar umas 500, 600, não sei, também não consigo contar, mas que não... Mas que se perde um bocado, as pessoas que estão lá atrás já não ouvem bem, já não... Só estão ali também pela festa, já não é bem aquela coisa de perceber o que é que está a tocar, é mais, aí está tudo alegre, pronto, o ritmo também ajuda muito, é como consegue furar mais, é uma tarola ouve-se muito mais longe que se calhar um saxofone, mas pronto, tem... Agora, por exemplo, o nosso trompetista gosta mais de tocar no palco, por exemplo, por causa do som, esforça menos, mas pronto, também é mais pelo lado de tocarem mais pessoas. E pronto, e os outros músicos também têm assim a sua opinião, mas se vai é quase ela por ela, no fundo. Nós fazemos também o que temos que fazer, no fundo. A seleção das músicas, quem é que a fez? Foram vocês todos? E porque é que há músicas em português, em inglês, enfim, a puxar para o latino também? É, pronto, eu fiz as letras e compus assim algumas, pronto, fazia algo, trago assim umas ideias em bruto, com letras e umas melodias, depois o resto da banda constrói assim o puzzle, no fundo, isto é como um puzzle, eu trago assim umas peças que já montam mais ou menos uma estrutura, mas depois o grupo todo faz os arranjos e isso tudo, quando inspira-me, não sei, pronto, faço as coisas como tenho que as fazer, não sei, não, as músicas saem, surge uma ideia na cabeça, há melodia, há música, pronto, estou a ouvir isso tudo e começo a cantar, pronto, e depois escrevo ou gravo em casa e depois apresento assim ao grupo e vão-se fazendo assim estas brincadeiras e nunca, pronto, é como tenho lá, temos todos assim na prateleira mais umas 20 ou 30 para pôr em prática, o tempo é que às vezes não chega e pronto, portanto já tivemos muitas músicas que deixámos de tocar por também precisarem de outros arranjos e também não haver essa inspiração de o que é que vamos fazer isto, então deixamos estar assim um bocado na prateleira à espera que surja aquele momento de inspiração, não é? Pois é isso, vivemos também muito nessa criação assim mais espontânea, não é? Estamos juntos e alguém lança uma ideia e vamos todos para ali, como vem uma onda e apanhamos todos aquela onda e vamos ver onde é que o que é que aquilo dá e pronto, e às vezes surgem coisas muito interessantes. E como é que é pegar nestas variedades de sons, estas músicas e ir para um estúdio como o Tuleitman para gravar? Foi uma experiência assim, nova para nós, gravarmos naquelas condições, naquele espaço, adaptarmos à exigência, né? No fundo, nós tínhamos assim o Ari e o Dominique que nos orientaram, no fundo, o que fazer, porque nós estávamos assim um bocado... É, agora gravam mais ou menos o método de gravação, não é? O que é que grava primeiro, como fazer esse processo. Tivemos assim em pré-produção a treinar as músicas, pronto, para saírem perfeitas, o mais perfeito possível, quer dizer. E foram-nos guiando e pronto, depois a parte de gravação, eles eram os técnicos no fundo e que nos guiaram. Depois as misturas e as edições, isso já é connosco, que pronto, já vão jogar um bocado com o nosso gosto, não é? Porque eles não conheciam assim tão bem as músicas, não é? Ou não conheciam a maior parte. E pronto, e assim nós íamos guiando a eles, no fundo, nas misturas e pronto, eles com a sua parte técnica. Está satisfeito com o resultado final? Sim, tento estar satisfeito, claro que como... músico, acho que isto foi como um apanhado dos nossos 4 anos de música, né? Não é, não, nós estamos a lançar um álbum, é um álbum de originais, mas não um álbum assim que, porque as bandas lançam um álbum e depois começam a tocar as músicas novas que saem no álbum. Exatamente, invertemos o processo. Uma recolha do nosso repertório para, porque as pessoas estavam sempre a perguntar, CDs, CDs, e nós também não tínhamos, pronto, e entretanto, assim também é uma maneira das pessoas nos levarem para casa, uhum, um bocadinho de nós. E... é o que dizíamos há pouco, é um cartão de visita, não é? Sim, é isso. E pronto, é uma companhia que está lá, a pessoa não tem companhia em casa, tem lá a nossa companhia, alguém já. Tem lá, é possível. É um bocado barulhento, mas pronto, é melhor que estar sozinho, não é? É boa companhia. Eu sou o Ricardo Pinto e sou o trompetista de serviço oficial da banda Companhia Algazar. Bom dia a todos. Obrigado. Que estão a ouvir. Ok, meu nome é Luís Bastos, sou o clarinetista da banda, clarinetista saxofonista. Eu sou Nuno Salvado, sou o coordenista. Nuno Salvado, sou o coordenista. Conhecem-me por Biris, B-I-R-I-S, é o meu nome artístico, bem, arco Biris, mas não ponhas o arco, fica só Biris, ou até não ponhas Biris sequer, eu ponho-me Salvado, se quiseres pôr alguma coisa. Ok, certo. Estou, pronto. Companhia, divirto-me, canto, danço, rio muito e aprendo. E eu, amigas? O meu nome é Chiara. E percebemos todos que não é portuguesa, é de origem? Não, sou italiana, mas eu vivo aqui há 8 anos. Então como é que eles... Então eu sinto-me com uma perna portuguesa. Ah, ok. Como é que eles encaminharam para ir fazer barulho com eles? Eu os vi alguns anos atrás nos andanças e fiquei apaixonadíssima por eles. Estava com uma entorse e foram eles que me fizeram dançar, mesmo assim. E comecei a tentar ouvi-los mais, até que os conheci e depois, pronto, surgiu a possibilidade. E fiquei feliz de poder trocar umas experiências com eles. Olá, eu sou o Kiko e sou o trombonista da banda. Eu é que os desencaminhei eles todos. Eu é que foi dos que comecei com isto. E pronto, hoje estou a levar com eles. Olá, sou o Helder, toco percussão e gosto muito de estar neste trabalho e divirto-me bastante a tocar percussão. Ok. Hugo Fontainhas, eu sou o baterista dos Companhia Algazarra. Pronto, desde o início que faço parte deste projeto. No início comecei por tocar clarinete, mas depois pronto, o projeto começou-se a transformar e a evoluir um pouco mais rápido do que eu conseguiria evoluir, a começar a tocar um instrumento de raiz, não é? Porque eu inicialmente sempre fui baterista, mas isto começou assim mais ou menos por uma brincadeira, brincadeiras de rua, fazer animações, e depois a coisa começou-se a tornar mais séria. Pronto, e neste momento é uma família que se diverte bastante, faz o que gosta, e é importante irmos conseguindo também transmitir o que é que nos vai na alma, e todos juntos temos conseguido, de facto, pronto, passar algumas mensagens que também fazem parte da alma dos nossos companheiros do país e do mundo, né, no fundo, todos os seres humanos, e pronto, esperemos que consigamos chegar ainda mais longe. Olá, meu nome é Pedro, toco contrabaixo nos Algazarra e também faço pão às quartas. É padeiro, não? Sim, sim. A sério que sim. Faço lá na minha casa, no meu forno, na lenha. Ok, certo. Então, isso é um convite às pessoas da Boa Nova para passarem para a zona de Sintra, não? Nem mais. A quarta-feira está sempre assim quentinho. Onde é que é? São Pedro de Sintra também, não? Não, é Alfa Kicks. A todos os ouvintes, fica já, desde já feito o convite. Às quartas-feiras, é o cheirinho a pão sente. Quem começa a chegar a Alfa Kicks, sente o cheirinho a pão. Ótimo, então. Luís, agradecer a disponibilidade que teve de vir aqui falar sobre a sua companhia, não é? E desejar as melhores venturas para esse projeto e esperar que um dia tenha disponibilidade para estar aqui connosco em estúdio, porque temos condições de os receber cá. Teremos o gosto de vos ouvir aqui ao vivo no nosso estúdio. Sim, sim, sim. É só depois combinar quando for para acontecer. Ok. Luís, muito obrigado por tudo e desejar as melhores venturas e dizer que esta porta está aberta, como sempre, para vós. Tá. Obrigado. Muito obrigado. Também. Estou um pouco enganado, o que faz a entroça de ti? Lutas contra tudo e todos, pensas que é melhor assim? Hoje super, hoje cal, hoje frigio, hoje do super califragilia, espiral e doce. Deixa a tua capa e espada, frutos da alma magoada. Sente no chão os teus pés, o que tens não é o que és. Hoje super, hoje cal, hoje frigio, hoje do super califragilia, espiral e doce. Canta, salta, improvisa com a malta, que o destino está traçado, que não possa ser mudado. Hoje super, hoje cal, hoje frigio, hoje do super cal e frágil e espiral e doce. Onde sonho viajar com a banda a tocar, algazarra pelo ar, ninguém vai poder parar. Hoje super, hoje cal, hoje frigio, hoje do super cal e frágil e espiral e doce. Lutas contra tudo e todos, pensas que é melhor assim. Hoje super, hoje cal, hoje frigio, hoje do supercalifragilisticexpialidocious. Um do sonho viajar, comanda a tocar, algazarra pelo ar, ninguém vai poder parar. Oche super, oche cal, oche frigi, oche do. Supercalifragilisticexpialidocious. É verdade.